Olha o que eu vou perguntar. O que é que significa cliente para você? Quem é cliente dos dois lados? Aqui é cliente ou aqui esse menino é cliente? Quem é cliente aí? Hein, fala para mim. Os dois? Os três? Olha só. Aqui ninguém duvida que essa moça é cliente, provavelmente uma boa cliente. Mas essa criança também é cliente. E supondo que isso aqui é uma aliança, se é que é, e ele é casado, e esse menino tem uma mãe, e ele é marido dessa mulher, a mulher também é o que dele? Cliente. Paulo, o que é cliente? Qual é a definição sua de cliente? Cliente é toda aquela pessoa que eu o quê? Sirvo. Se eu sirvo alguém, ele é meu cliente. Eu sou fornecedor e ele é o quê? Cliente. Eu tenho meu filho Mateus. O que Mateus é para mim? Além de filho amado, é meu cliente. Eu forneço para o Mateus. A Júlia, minha filha, é o que minha? Minha cliente, eu forneço para minha filha. A minha esposa, Camila, é o que minha? Eu forneço para Camila ou não forneço? Sim ou não? Essas lojas também fornecem mercadorias, serviços, produtos. Eu quero estender isso. Cliente para você é todo mundo que você fornece algo. É o seu cliente. Sendo assim, você tem responsabilidade. É verdade ou não é? Você é casada? Seu marido está aqui? Não está aqui. Qual é o seu nome? Raquel. Você entende que seu marido é seu cliente, Raquel? Sim ou não? E o que configura que ele é teu cliente? Que você serve, você fornece, qual é o nome dele? Raul, eu vou para aí. A Raquel fornece o Raul, gente. A Raquel fornece o que para o Raul, gente? Fala para mim, Raquel, o que você fornece para o Raul? Amor, cumplicidade, respeito, muito importante. Todo cliente quer respeito, cumplicidade, amor, respeito, o que mais? Companhia, Raquel, isso, Raquel? Carinho, Raquel, também, carinho, né? Diálogo, Raquel. Sexo! E a Raquel fornece para o Raul carinho, sexo, cumplicidade, respeito, amor. E o Raul está lá. Mas o que acontece se a Raquel começar a diminuir o fluxo do servir, do fornecer para o Raul? O Raul começa a ficar o quê, gente? Insatisfeito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por mais fiel que o cliente seja, quando ele está insatisfeito, você sabe disso. Ele começa a olhar para o lado. Começa a olhar para a concorrência ou não começa? Ele pode até disfarçar que não está nem aí para a concorrência, mas ele olha. Quando tem ninguém, ele olha. Ele olha para a concorrência de cima a baixo. E por quê? Porque a fornecedora dele não está se empenhando em fornecer. Amiga, isso é perigoso. Eu tenho uma pergunta para você. A satisfação do nosso cliente garante ou não garante nosso sucesso, gente? Sim ou não? Sim. Todo mundo vai lá. Cliente satisfeito, sucesso garantido ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mais alto, sim ou não? Sim. Não. Essa é uma armadilha de mercado. Raquel, não acredite nisso. Não acredite. Se o Raul estiver satisfeito, você está correndo perigo, filha. Sabe por quê? Porque está todo mundo satisfazendo. Está todo mundo satisfazendo. O que é satisfazer? Satisfazer é simples. Eu fui buscar um relógio, cheguei lá, comprei o relógio, no preço que eu queria, era o relógio que eu queria, e a pessoa ainda deu um sorriso. Dá um sorriso para mim, esse lado aqui, dá um sorriso para mim. Estou satisfeito, eu recebi o que eu fui buscar, eu estou satisfeito, gente. E quer dizer que essa satisfação vai fazer eu comprar de novo com você? É porque eu achei o relógio que eu queria, ou a caneta que eu queria, no preço que eu queria? Quem garante que eu vou ser fiel e vou voltar a comprar de novo com você? Você vai voltar a ser meu fornecedor? Esquece, papo furado. As pessoas estão totalmente equivocadas e enganadas. Se você está dando satisfação para seu cliente, achando que está bom, você está em perigo. Tem pessoas que descobrem que tem outro fornecedor na vida deles, ó, há anos. Porque ele nunca tentou. E sempre, não, mas eu sempre faço a minha parte. Você está perdido, amigo. Raquel, a minha pergunta que não quer calar. O Raul está satisfeito, Raquel? O Raul está satisfeito, Raquel? Ela disse que ela está inovando todo dia, gente. Palmas para ela. Mas eu posso dizer uma coisa? Eu não acredito nela, não. Sabe em quem eu acredito? No Raul. Se eu perguntar para o Raul, Raul, como é que está? O sexo está selvagem, Raul? O negócio está bom, Raul? Porque olha o que eu vou dizer. Pesquisa de satisfação é necessário. Você perguntou para o Raul quanto ele está satisfeito? Sinceramente, não. É isso que me assusta. Você nunca perguntou. Quantos perguntaram para o seu cliente? Quem perguntou para o seu cliente? Seja seu filho. Filho está satisfeito? Filho está satisfeito? Filho está satisfeito? Filha está satisfeita? Minha esposa está satisfeita? Quem perguntou o que é que eu posso melhorar? Quem sinceramente está chegando para o seu cliente perguntando aonde eu posso melhorar? Eu estou falando sério. Quem tem chegado para o seu cliente perguntado o que é que eu posso fazer melhor? Porque eu não quero te satisfazer. Eu sei que isso não dá certo. Se eu estou te satisfazendo, eu estou me expondo. Qualquer um chega e leva meu cliente, porque eu estou fazendo o basicão. Num mercado competitivo que nós vivemos hoje, não dá para fazer o basicão. Você pode imaginar quantas mulheres hoje podem estar dando em cima do Raul? Concorrência, gente. Concorrência desleal. Concorrência, ela só mostra o que tem de bonito. O Raul está satisfeito? Eu quero propor a Raquel pesquisa de satisfação. Que tal se a gente ligar para o Raul agora? Porque, olha, aí ela diz, o Raul está na igreja. Será? Será? Porque em casa não tem nem perigo, porque lá ele não vai atender. E na igreja tem centenas de pessoas. E ele vai dizer, meu amor, não atendi porque eu estava na igreja. Eu não estou dizendo que está acontecendo isso. Eu só estou dizendo que é uma chance. Que acontece quando o cliente está o quê, gente? Satisfeito. Se o teu cliente está satisfeito, você pode perdê-lo a qualquer momento. A qualquer momento. Você é sua cliente? Você está entendendo que ela é uma cliente sua e que você tem que fornecer bem? Ele está cumprindo o papel dele? Gente, isso é sério. E se a gente ligar para o Raul, será que ele vai atender? Liga para o Raul! Mas eu quero te perguntar antes de você ligar. A satisfação do seu cliente, Raul, garante teu sucesso, sim ou não? Não, digam para mim. Não. Digam mais alto. Não. Não. Então vamos lá. Superar a expectativa do seu cliente, isso sim garante o seu sucesso. O Raul tem que dizer o quê? Uau. Tu acha que eu esqueci? Quer que eu ligue? Eu ligo. E você vai dizer, amor, você está na igreja, mas meu medo é se ele não atender. Amor, é uma enquete aqui. Tá, é uma enquete. Tu tá na igreja? É uma enquete. Você tá na igreja? Tu tá na igreja? Tá ouvindo? Tá do lado de fora da igreja. Pergunta, você tá, quanto você tá satisfeito comigo? Pergunta. Meu coração está pulando. Com você. Ele desligou. O que mata é a dúvida. O que perturba é a dúvida, amigo. Não tenha dúvida. Olha para mim nos meus olhos. Pesquisa de... Diga para mim. Se você sair hoje daqui e não começar amanhã, fazer uma pesquisa de satisfação estruturada com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus clientes e perguntar o que é que eu posso? Pergunta, o que é que eu posso? Você está se arriscando, gente. Acreditem nisso. Eu vou dizer, Raquel, eu vou dar uma dica para você. Eu tenho dado essa dica em outros momentos. Eu tenho falado lá, eu ensino isso como surpresa de amor. Você já fez o método CIS? Vai fazer? Leva o Raul. Obrigado pela dica. Eu vou dar a dica que eu dou lá no método CIS, surpresas de amor. Raquel, imagina, você tem filho? Não tem filhos, então os dois estão lá no seu ninho de amor e ela dá um jeito do Raul chegar mais tarde em casa. E quando Raul entra em casa e abre a porta, o que, que ele vê, gente? Pétalas no chão fazendo um caminho, e velas aromáticas vermelhas soltando aquele aroma. E aí vem aquele caminho assim, dando direto aonde? No quarto do casal. E quando o Raul entra, ele diz: ei, é assim que tem que ser, viu? Ei. E aí ele anda, e vai entrando, dá na porta do quarto. Quando ele abre a porta do quarto, ele vê no chão mais pétalas, e na cama, o que é que ele vê na cama? Um coração, não é, Raquel, calma, um coração de pétalas. E homem não se sensibiliza com mensagem não, viu, gente? Tem que botar outra coisa, não vai botar cartão não, que homem não está nem para esse negócio de cartão. Bota outra coisa qualquer que estimule ele. E aí você pode, pronto, você bota uma seta na cama, apontando para o canto do quarto, e ele olha para a seta, talvez um champanhe ali, num balde de gelo, olha para a cama com uma seta, e quando ele olha para a seta, está apontando, quem ele vê? Raquel! Vocês podem imaginar como é que a Raquel vai estar vestida? Batgirl, gente. E quando ele olhar para ela, ele vai dizer o quê? Uau! E aí você vai perguntar: amor, o que é que isso significou para você? E ele vai dizer: isso para mim é um marco na minha história, tarada. O que que esse homem vai fazer fora, meu amigo? O que que esse homem vai procurar concorrência se eu tenho o melhor em casa? Por que que ele vai buscar lá fora se ele é surpreendido toda hora, inovações toda hora? Por que que eu vou visitar um outro cliente? Por que que eu vou estar pesquisando? E se for, ele volta. E se for, ele tem um padrão de comparação alto e volta. Se ele caiu na tentação, ele vai no teu concorrente e volta, porque você é melhor. Você tem consistência. E você não está ali para fazer o basicão. Você está ali para surpreender. Cutuca. Quem está do teu lado pergunta: você está dando o basicão ou surpreendendo? Pergunta. Gente, 68% das pessoas, dos clientes, não voltam àquela empresa pela falta de quê? Logo mais, nós estamos num mercado muito competitivo, em todas as áreas. Você pode imaginar que o crime, a delinquência, a droga, estão loucos para pegar o teu filho? Alguém duvida disso? Loucos para pegar o teu filho, e é concorrência sim, é concorrência sim. A concorrência está batendo na porta da tua casa, a concorrência está batendo no teu colégio, amigo, no colégio dos teus filhos. Você que tem filha, você acha que o sexo precoce não está batendo a porta dela hoje? Vocês sabem qual a idade de início de sexo em escola particular em Fortaleza? Querem saber qual é o início da sexualidade? 11 anos. 11 anos. Mãos. E aí não vou mais falar para não escandalizar. 11 anos. 12 anos. Prática. No máximo 13 anos, a média. Máxima 13 anos. O coito, o sexo proto-preeminente, aos 13 anos em colégio. Uma mãe agora, uma cliente minha, falando comigo: Paulo, estou desesperada, olha a mensagem do celular do meu filho. O menino fez 13 anos agora, e um amigo perguntando para ele: fulano, e aí no Aquaville, o que é que eu levo? Meu amigo, camisinha aos montes. Quantos anos ele tem, gente? 13, o amigo 13. Se o menino tem 13, ele está atrasando com que menina? De que idade? Não é de 15, porque menino de 15 não quer menino de 13. Menino de 15 quer de 18, 19, 20, 21. Blá blá blá. É concorrência. O teu marido, falando sério, não brinca. É teu cliente, fornece para ele, fornece com... Ah, mas ele não merece. O que ele merece não importa. Você merece ser uma ótima fornecedora. Eu estou falando de você, não estou falando dele. Ah, minha mulher não merece. Isso é problema dela, mas você merece ser um ótimo fornecedor. Porque você não trabalha para ela, você trabalha para dizer quem você é.